foco do escotismo é estar junto com o meio ambiente, para conhecer, conservar. Então a gente tem vários trabalhos em cada... É porque a gente trabalha localmente, né? Cada grupo é individual, tem uma organização individual. Aqui, no caso, representa a região, que é uma reunião de todos os grupos, né? Então, cada grupo individualmente faz trabalhos dentro. Então, tem gente que trabalha lá em Campo Grande plantando reflorestamento. Aqui, a gente está... O meu grupo, como é em Botafogo, a gente está mais ligado aqui à Urca. Então, a gente já participou de mutirão de limpeza, mutirão de replantio. Sempre que precisam, a gente tem oportunidade dentro do encaixado das atividades, a gente vem. E tem os gerais, né? Então, ele, para ser escoteiro da pátria, por exemplo, ele tem que tirar uma insígnia que é de meio ambiente. Então, tem que conhecer, aí tem os módulos, né? Água, terra e ar, que eles têm que passar e conhecer. Agora, de atividade oficial, a gente tem, por exemplo, da região, tem uma RPPN, Imagé, que é Mata Atlântica Baixada, que conserva a Loloco. Até conversando com o pessoal de aves, que a gente tem o levantamento, todos eles, porque vários ex-escoteiros viraram biólogos, então um deles fez o levantamento lá de aves, que é um professor da UFRJ. Então a gente vai ter isso. Em relação à Baía de Guanabara, a gente faz parte, a gente lançou a nível nacional, não só a Baía de Guanabara, a nível nacional, a questão do plástico, né? Então a gente lançou uma insígnia especial para esses... De um ano, né? Para esse ano, 2017, começa em 2017, termina em 2018, que é a insígnia mundial de insígnia nacional de marés limpas. Então, o garoto vai fazer certas atividades. Então, na verdade, não vai fazer certa idade. Ele vai fazer um levantamento do que ele faz e vai tentar reduzir o uso dele de plástico para evitar o plástico justamente com foco na Baía de Guanabara, no mar, de maneira geral, né? Com a ideia de que o plástico está indo para o mar. Então, conscientização, né? Um é, uma conscientização. Conscientização. É. Então, ali, no fundo, a gente vai dar esse foco, né? Ele vai ter vai ganhar insígnia, mas ele vai ter que, para ganhar insígnia, ele vai ter que reduzir o que ele faz. Ele vai ler, então a gente vai explicar um pouco para ele qual o problema que está acontecendo, a questão daquela ilha de plástico no meio do mar. Então, a gente participou de várias atividades aqui. Teve uma aqui na Urca, mas a gente, que foi do Cleanup, né? Que era de limpeza de águas. A gente não veio para cá porque a gente concentrou na Copacabana. Então veio vários escoteiros do Rio todo para Copacabana, a gente ajudou a limpar. Teve uma semana passada que a gente ajudou também em continuidade, junto com o Aqualung, com o Instituto Aqualung. Então a gente está sempre procurando parceria para fazer essas atividades, porque a gente entende que um dos focos do escotismo, a gente tem assim, é o meio ambiente, né? Um dos valores que a gente quer incutir no jovem é a conservação do meio ambiente. Vocês estão praticamente o tempo inteiro no meio deles, né? Vocês precisam então, disso também. É, a gente... Mas, teoricamente, é o meio, é pelo menos a ideia que se tem por causa desse livro lá, é que vocês precisam do meio ambiente para ter essa... É, mas é uma relação de, não só de uso, né? Mas de conhecer... preservar, porque na verdade a visão de Baden-Powell, que era um presente de Deus pra gente, né? Aquela coisa bem religiosa. Ele era neto de pastor, né? Então, aquela coisa bem religiosa, né? Não, ele era filho de pastor, neto de aventureiro, uma coisa assim bem, mas aquela coisa, a natureza é uma visão, é o presente que Deus deu pra gente, é onde a gente vê os milagres acontecendo, a gente pode ver melhor Deus.